E aí, galera, começa agora mais um Opinando Shibun, edição número 96. Eu sou o Evlas Júnior. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! E somente com o Luke Lucas, né, para avaliar. Ah, mas tudo bem, o pessoal já tá acostumado, então não é mais um. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, não tem muito do que falar. Cara, eu queria começar o podcast antes de perguntar pra você o que você achou. Como a gente falou na última gravação, o Oscar ainda não tinha rolado, então depois da gravação, pouco depois rolou o Oscar, então vai falar muito sobre o Oscar. Mas eu só queria falar que, dado o resultado que eu tava verificando aqui, esse foi o meu pior resultado em tentativas do Oscar nos últimos 5 anos. E das, acho que 24 categorias que teve no Oscar, eu acertei 8 e você acertou 5. Olha aí, tá valendo, eu só tinha assistido um filme do Oscar. Então, dois filmes que eu tinha assistido, a animação... Não, três. As animações e o Whiplash. Então eu acho que tá bom, tá valendo. A gente já tinha falado, né, do que tinha discutido com o cara sobre Flash e tal, discussão bem construtiva e tal. Uma coisa curiosa é que teve um dia desses, mais ou menos, um pingback do... Sabe o que é pingback, né? Quem não sabe o que é pingback é quando um outro site referencia o seu site, algum post do seu site. E teve um pingback num site chamado Podcast Post Zero Fint e tal, do Nerdopoly. Não sei se vocês conhecem esse site, eu não conhecia. Eu não conheço. Um dia depois do Oscar... Ele fez uma lista de podcasts que chutaram o que ia acertar no Oscar, né? Eu sinto que o Yopinando, ele ganhou um pouco mais de respaldo ao saber que na mesma lista que está Rapadura Cast, outros sites como Portal Caneca, Cine Alerta, Calango Atômico, esse eu não conheço não, desculpa. Mas... Calango Atômico, esse é bom. Entretenimento Ácido. E alguns canais famosos está lá o Yopinando. Mesmo que provavelmente a gente tenha errado mais do que todo mundo. Eu acho que eu tô com vergonha agora de ter falado tudo que eu falei. Então, próximo ano, a gente vai tentar assistir os filmes antes de comentar. Pra ver se a gente acerta mais. Eu assistirei todos os documentários. Assim eu consigo um ponto de graça. Acho que um de nós dois acertou o documentário. Eu não, acho que eu botei tangerina. Não era tangerina, alguma coisa assim. Tem um que tinha tangerina, é verdade. Falando em Rapadura Cash, eu fui bloqueado pelo Jurado de Filho no Twitter e só descobri agora. O engraçado é que eu nunca falei com o Jurado de Filho, então não sei porque ele me bloqueou. Mas tá aí. Jurandir, me desbloqueia, Jurandir. Eu não gosto de você, eu não te sigo, eu nunca falei com você, mas me desbloqueia, por favor. Ok. Então, queria agradecer ao pessoal que comentou, Cena Fogo, que comentou lá que... Ele até concorda um pouco sobre a questão lá do Gitz e até assinar a petição, né, contra a Scarlett Johansson. Só que aí ele disse que lembrou que tem uma cena da Major Nua, aí decidiu não aceitar, não gostar mais. Eu acho justo. É isso aí. Procura a Scarlett Johansson nua pelada e já te satisfaz já, cara. Não tem problema não. Mas obrigado aí a todo mundo que escutou, todo mundo que comentou. Todo mundo que comentou com os amigos e a gente não faz ideia desculpa do que fala. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Bem, vamos começar o cast mais uma vez. Lucas. Não, vamos começar diferente. Então, em vez de eu lhe perguntar o que você fez, vou começar falando o que eu fiz, tá? Tô emocionado aqui, tô chorando. Finalmente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ok. Então, depois do Oscar, começando logo depois do Oscar... Eu fiquei interessado em ver os outros filmes que faltavam da disputa de melhor filme, pra ter uma ideia, né, de pô, por que eles estavam lá, por que alguns ganharam, alguns prêmios e tal. Eu vi o Selma, que é um filme bem legal, cara, um filme bem interessante. Ele lembra um pouco a ideia do 12 anos de escravidão. Eu achei até um pouco melhor, talvez eu tenha sido impactado pela música. É um filme legal. Eu vi o Sniper Americano, que é um filme merda. É porque assim. Mas vendeu, cara. Não é que é um filme, vendeu bem. Não é que é um filme merda por completo. Assim, eu já tinha visto Guerra ao Terror. É exatamente o mesmo filme. Só que agora tentaram se basear num cara real. Você matou o Osama Bin Laden lá. Não, eu disse. Não é o Guerra ao Terror? Guerra ao Terror, cara. Não, é o A Noite Mais Escura. Eu não sei qual que é. É A Noite Mais Escura. É tudo a mesma coisa pra mim, mas tudo bem. Mas ele é basicamente Guerra ao Terror. Cara. Se você já viu Guerra ao Terror, não faz sentido você assistir Sniper Americano. É o tipo filme pra americano, cara. Tipo, de todos os filmes do Clint Eastwood que eu vi até agora, que ele dirigiu, acho que foi o que eu achei mais chatinho, sabe? E tem o bebê falso. E tem o bebê falso, é claro. Eu tava meio que irritado com o filme, eu nem me preocupei muito, cara, com o bebê falso. É que eu realmente não entendo como o filme é Oscar ter uma cena tão ridícula, cara. Puta que pariu. Eu não entendo como o Bradley Cooper foi indicado a melhor ator, cara. Desculpa. Ué, eu tenho coisas pra falar sobre indicações aí, mas deixa pra lá. Ok. A teoria de tudo é um filme legal, mas o cara ganhou como melhor ator, eu acho que não é que foi desmerecido. Eu ainda acho que o Michael Keaton valia mais, mas é que, tipo, era o papel que qualquer um que pegasse, não fazendo nada muito errado, ganharia o Oscar. Foi essa impressão que eu tive, sabe? E não sendo Leonardo DiCaprio. Eu acho, sei lá, né? Talvez também. Mas é porque, assim, não é que o ator foi mal, é que o filme é meio estranho. Eu sei que o filme é baseado num livro escrito pela mulher, pela mulher dele, ou ex-mulher dele. Só que não há um conflito. É muito estranho um casal, ainda que o cara seja o cara que sorriu o tempo todo, tenta fazer piada, em nenhum momento brigar, cara. Será que, tipo, foi medo de ver uma briga com o cara que tava naquele status? Sabe? Tudo é resolvido muito rapidamente, muito simplesmente, muito na camaradagem. E todo mundo sabe que um relacionamento, às vezes, de 6 meses, é um relacionamento que tem pelo menos 2, 3 brigas, cara. É muito difícil pensar nisso, sabe? É, eu tive muita briga no convite de namoro. Então, porra, eles viveram por, sei lá, 20 anos. Caramba, as cenas mais, assim, as maiores brigas, entre aspas, que tiveram foi quando apareceu outro cara lá que tava ajudando eles e que ele gostava da mulher e a mulher gostava dele. E, tipo, o Hawking, ele meio que falou, ó, se você quiser ficar com ele, fica. Então, tipo, e aí? Eu sei não, cara. Assim, eu achei um filme interessante, mas eu não achei essas coisas todas que todo mundo tava pensando, não. Foi, tipo, um negócio meio surreal pra mim, muito legal pelo ponto de ser muito otimista, de certa forma. De certa forma não, ele é otimista pra caramba esse filme. Mas, por outro lado, eu fiquei meio... Cara, eu não consigo acreditar que foi exatamente desse jeito a parada, sabe? É, mas é normal, normal. Cazuza tá aí, esse filme maravilhoso aí, Cazuza. Tá aí pra provar que isso acontece. E continuo falando de filme, eu vi um outro filme também que tava indicado no Oscar, acho que é de melhor filme estrangeiro. Eu não me lembro se ele ganhou. Talvez tenha sido ele que tenha ganhado, não lembro agora, desculpa. É o 2 Dias, 1 Noite. Que, cara, assim, o filme, ele tem uma historinha que você quer depois que você começa a assistir, você quer acompanhar. Porém, entretanto, todavia, parece tipo um filme documental. Talvez se fosse um monocumentário, porque não é uma história real, né? Se fosse um monocumentário, até hoje eu não sei falar direito o termo em inglês. Mocumentary. É isso aí. Essa parada. É isso aí. É, se fosse isso, eu acho que faria mais sentido, sabe? Porque é muito cru, parece tipo que o cara pegou a câmera e vamos filmar essa história sem se preocupar com cortes bem feitos, sem se preocupar com trilha sonora. Tipo, é um filme bem cru. E assim, às vezes funciona, mas tem outras vezes que fica meio estranho. Não é um filme ruim, mas eu não sei, eu não acho que é um filme pro Oscar, sabe? É, tudo bem, eu também não gostei do Timbuku, que também tava no Oscar, então. E pior que isso, geralmente os filmes que são indicados a melhor filme estrangeiro é difícil gostar, cara. Ah, eu só lembro de ter gostado da Vida é Bela mesmo. Nem o brasileiro eu gostei. Você tá no Brasil, é chato pra caralho, eu não entendo, velho. Ah, eu não acho tão chato acho assim, não, chato. Mas não é incrível, não. Agora eu gosto do. Tanto da Vida é Bela quanto o. Como é? A Pele Cabida. A Pele Cabida também, né? Mas Intocáveis, aquele francês. É bem legal pra esse filme. Eu acho bem legal. Não vi. Bem, de filme é isso. Na minha vida, pessoal, não tem muita coisa que falar. Faculdade melhorou ou não? Cara, sim. Assim, eu ainda tô naquele clima de... Tô no final, bem no final, bem no final. Mas tá menos puxado. Não é que tá menos puxado aqui, tipo, tá meio que encaminhado. Entendeu? É porque já ainda foi, tem coisa já pra tá fazer, mas tá meio encaminhado. Não tô mais com aquela pressão toda que eu tava antes. Eu vou fazer o TCC só no ano que vem, mas o pessoal da minha classe tá fazendo já, né? E o desespero que bateu num grupo lá, que o professor falou que tava uma merda e tinha que refazer tudo, eles quase choraram na frente do professor. Deu pena. Eu vou te falar que o meu TCC eu fiz em 4 meses. Então... Ah, eu vou fazer, porque o meu TCC mata 2 matérias. Aí eu vou fazer ano que vem, tranquilo, sozinho. Vai ser de boa. É. Então, antes dessa gravação, eu tava no chá de baby de um amigo. E chá de baby é legal, porque chá de baby eu já fui em outros, né? Mas... Chá de baby não, chá de bebê. Que porra é chá de baby? É porque é muito difícil, cara. Porque todo canto chama de baby, sabe? Às vezes fica complicado. Fala, chá de bebê, chá de baby. Ah, chá de baby é muito escroto, velho. Mas é normal, cara. É tea of baby. Então bota tudo em inglês, tea of baby. Pronto. Não, cara, deixa ele no meio a meio, tá? Mas bem, eu fui na casa desse meu amigo e tal. E esse é interessante, chá de bebê. Vamos lá, chá de bebê. Chá de bebê, ele tem 2 motivos, né? Arrecadar a fralda e tentar reunir os amigos pra que todo mundo lembre que tá chegando a hora, né? Tão ficando velho. Então, foi legal, foi interessante. Conversei com bastante gente que eu não conhecia. Mas, não tem mais, né? Foi só legal e então. Eu tenho problemas com casamento, porque eu tenho que ir com a namorada e a namorada consegue pegar o buquê, porque ela é muito mais alta que as outras. Isso é uma complicação pra mim. Isso é muito. Bem, eu não tenho complicado. Namorada, né? Eu fui no casamento no começo. Mês passado eu fui num casamento. Eu acho meio ridículo, mas ao mesmo tempo eu entendo aquele negócio de, tipo, quando o noivo vai jogar o cravo, todo mundo corre pro lado oposto, né? Não, eu cortar gravata também não corre pro lado oposto. Ok. Bem. Mas eu vi mal algumas coisas, então rapidinho, só tem mais... Ah, pode falar, tem bastante coisa também. É pior que algumas coisas eu não lembro muito, então eu vou lembrar, só que eu tô vendo o seriado The Killing, tá passando na Globo, eu vi alguns episódios na internet, mas a Globo já passou porque eu tinha visto na internet, então eu voltei a ver na Globo. Não sei, eu nem sabia que tava passando na Globo. Que horas passa na Globo? É de madrugada, depois do Jornal da Noite. Aí eu não tô bem já. Aí já dormi. Eu tenho uma certa dificuldade atualmente de dormir cedo e tal. Então eu acabo assistindo sempre. Mas você já viu House of Cards, eu lembro. Você já viu The Killing? The Killing não. Não. Mas é o quê? Tu falou? Você viu House of Cards, que eu lembro que você falou. Eu ia falar agora. Eu vi House of Cards 3, que provavelmente é a temporada mais fraca, embora ao mesmo tempo é a temporada mais... Eu não sei se perturbador é a palavra correta, mas é a que provavelmente pode dar problema. Se as outras não deram, talvez, se essa aqui não der problema, eles podem fazer o que quiser. Sabe? É mais sexo a 3, é isso aí. Não, pior que ninguém, sabe? Nem tem nenhuma coisa tão, assim, uou, não sei o quê, porque você já espera tudo, né, de House of Cards. Agora já. Cara, eu vou soltar só um mínimo spoiler, tipo, ele cospe na imagem de Jesus Cristo, cara, sabe? É justo. Não é justo não, cara. o cara cata segurança, velho, eu tô muito chocado mais com isso do que ele cuspir na casa de Jesus, tudo bem. Não, cara, não é justo, cara, mas bem, o problema é que assim, essa temporada foi claramente feita como uma temporada de... Pra você, tipo, é meio que uma escada pra uma quarta temporada. Ele é claramente um prólogo pra uma quarta temporada, que provavelmente final. Seria a mais foda de todas e seria o final. Eu espero que acabe logo. Porém, não foi confirmado ainda a quarta temporada. Tava vendo? Não foi ainda confirmado. Então... Ah, mas deve ter sim, deve ter. Eu espero que faz sentido. Essa é a única temporada que não faz de jeito nenhum sentido terminar a série. De jeito que terminou. Eu seria dar mais lucro pros caras. Os caras não vão deixar assim aberto, não. Agora, eu realmente achei a temporada assim, um pouquinho mais fraca. Mas achei legal que ele deu importância pra outros personagens que eles eram importantes, mas eram meio que renegados. Tipo, não posso falar. porque aí é spoiler e. É. Porque tá o pessoal bom. Tá pensando que é. Esse personagem podia chega. Não aparecer. Então. Chega! Deixa pra lá. É, então é isso, House of Cards 3. Apesar de ser mais fraco das três temporadas, uma temporada muito interessante. Quem curte a série, assista, tá completa aí no Netflix. E a última coisa que eu vi, eu não vou falar agora porque vai ser minha indicação, porque é incrível, incrível, então não vai ser outra coisa que eu vi. Whiplash, parou. Whiplash, eu sabia que você ia indicar. Tá bom. Quanto a mim, teve uma semana aí que eu mandei foto no Twitter sobre a sala de cinema daqui da minha região, que era Bob Esponja e 50 Tons de Cinza. Isso sendo que eram 4 salas. Aqui no meu cinema, né? Então são 4 salas com 50 Tons de Cinza e Bob Esponja, filme, né? Excelente. Mas na outra semana rolou a semana do Oscar, pós-Oscar, né? Então eles botaram todos os filmes concorrendo ao Oscar, até o Whiplash de novo no cinema, que eu fui ver de novo, claro. Claro que eu fui. Teve lá Sniper americano, teve o Nightcrawler, teve os filmes rolando. E a minha namorada quis ver o Birdman comigo. Uhum. E eu entendo ele ganhar o Oscar. Porque eu gosto muito de Whiplash, mas eu entendo que ele é mais filme que o Whiplash. Exatamente. Ele é mais filme, não quer dizer que ele é. Que eu, pra mim, ele é melhor. Eu entendo que ele é mais filme. Eu sei do que você está falando. Então eu entendo o que você está falando. Eu gostei bastante, eu gostei do estilo da direção de transformar tudo num plano sequência só. Pra imitar mais ou menos um teatro. Bem legal. Só que é aquela coisa, né? Você não consegue respirar às vezes de. O negócio tá indo, não tem um momento que você respira. Acho que o único momento que teve pra respirar foi aquele momento que ficou 5 segundos, 10 segundos numa tela, num corredor, sem ninguém. E aquele momento que eu falei, putz, agora eu posso descansar, posso me arrumar na cadeira. Assim. Eu não tenho problema com isso, cara. Eu vejo o pessoal falar, não, mas. É um corte só e tal. E não, eu não tive problema. Não, eu entendo, mas. Não, pra mim foi tão. Normal, sabe? É porque pra mim parece que eu tenho que prestar atenção naquilo o tempo todo. Tem que estar vibrado, senão eu vou perder alguma coisa importante. Mas aquela parte eu aliviei um pouco. E eu tomei um susto que eu descobri que aquele cara, o produtor do Michael Keaton, era o gordinho do Se Beber Num Caso, velho. Certo? Não sabia? Não sabia, porque ele tava muito magro. Ele tava muito magro, velho. Eu tomei um susto. Eu falei, caraca, é ele. Eu concordo que ele tá muito magro, mas eu vou te falar que. Ele não tá tão diferente do que é em alguns pickups, né? Então... É porque eu não vi, eu acho que a última vez que eu vi ele foi no Se Beber no Caso, então eu tomei um susto. Tá muito magro, mas ele tá com aquela barba e cabelão do primeiro mesmo, quando ele tá normal. O que mais assustou as pessoas com esse cara, na verdade, não é ele tá magro, mas sim ele tá fazendo o personagem mais, como é que eu posso dizer assim, com a cabeça mais normal. Apesar dele final lá, despirocou mais ou menos, mas enfim... Enfim, vi o Whiplash de novo. Ai, que filme bom. Eu vi outra coisa no cinema. Cara, não lembro. Whiplash é um filme legal, mas você está vendo pela trilha sonora. O dia que você aceitar isso vai ser um dia melhor na sua vida. Não, eu gosto muito. Porque é um filme de superação, velho. Eu gosto muito desse tipo de filme. Fazer tem 10 filmes de superação no mundo, Oscar, caralho. Grande merda, seu filme. Mas eu adoro, velho. Desculpa. A diferença é que eu gosto de superação com jazz. Eu gosto desse tipo de filme. e se for filme de treinador com superação, aí fodeu, velho. Se tiver o Nick Fury lá, que é o. Qual é o nome do cara que faz o Nick Fury? Samuel Jackson. Samuel Jackson de treinador chamado Carter, aí pra mim é o melhor filme do mundo. Eu adoro esse filme do treinador Carter. Eu vi 12 anos de escravidão. Que filme triste, velho. É muito triste. É muito triste, cara. Tem aquela cena que ele tá pendurado, que pelo pescoço, que ele tá só segurando pela ponta dos pés e ninguém ajuda o cara. Uhum. E a câmera não corta, velho. E puta, aí você fica. Aí no começar aí, pelo amor de Deus, corta isso aí. E ninguém ajuda o cara. É muito desesperador. É um bom filme. E o Brad Pitt tá fazendo uma ponta lá, né? Podia ser qualquer um. Não, eu tomei um susto. Tem o Benedito lá, tem o maluquinho de um filme que eu já tinha visto ele, que eu não sei. Eu nem lembro como que a participação ele fez mais, mas eu tomei um susto dele. Eu vi o Divergente. Minha Nossa Senhora. Olha, eu sabia que ele era um filme fraco, mas eu não sabia que era um tapa na cara, velho. É muito ruim. É muito. Ele é. Diferente do Jogos Morais, eu diria que ele é o mais próximo da tentativa de se vender um novo Crepúsculo. Não, pra mim ele tenta ser um novo Jogos Vorazes, cara. Porque eles são jovens, brancos, bonitos e, como disse o Afonso Solano. Mas não dá certo, cara. É muito ruim. É muito fraco a atuação. O roteiro é horroroso. Eu não sei, eu não consegui gostar desse filme, não. Aquela menina tá em tudo agora, cara. Eu não sei. Não, e é engraçado que a menina do Culpa das Estrelas tá junto do rapaz do Culpa das Estrelas. Sim. Que também aparece no filme. E também tem o maluquinho do Whiplash. Mas não, é muito ruim. É muito ruim esse filme. Eu fiquei surpreso de tão ruim. Que mais? O Telecine tava aberto, né, cara? Então eu vi um monte de filme, mas eu não lembro agora a maioria. Ah, eu vi aquele do Ryan Reynolds, que ele morre e fica virando um detetive do outro mundo. Cara, que filme merda, hippie. Puta que pariu, cara. Cara, é merda, mas eu me diverti pra caraca esse filme. Porra, cara, é uma versão de MIB sobrenatural. Eu já falei dele aqui. É muito ruim, cara. Jeff Bridges é uma garota gostosa, aí ele fala, não me veja com um pedaço de carne. Eu achei ruim, mas eu me diverti vendo. Enfim, temporada de janeiro de animes tá muito ruim, né? Então eu aproveito pra assistir animes antigos que eu deixei pra lá. Eu vi Durarará inteiro. Na verdade, ia falar de um desses, cara. Daqui a pouco eu falo. Eu vi Durarará inteiro. Legal, mas da metade pro fim, o nível baixa um pouco. Mas pela segunda temporada eu tô gostando, então aumentou o nível de novo. Gostei. Você tem a mesma reação de todas as pessoas. Eu acho que é porque é ruim mesmo a segunda temporada. Pois é. Mas as gêmeas da segunda temporada são erradas, elas não deviam existir no anime. Agora, por algum motivo, eu acho que você ia gostar ainda mais do Durarará se você tivesse visto Bacano antes. Então, mas aí eu vi Bacano depois. E... é melhor. Okay. Não, eu prefiro a primeira parte de Durarará do que Bacano, mas tudo bem. Mas eu gosto muito da Miriam e do Isaac. Eu gosto bastante dos dois. Eu sei que eles são personagens pra fazer você gostar deles, mas eles são muito da hora, velho. Durarará, eu vi. Eu terminei tudo de Fate Stay Night que tinha pra ver e eu me arrependo muito da minha vida por causa disso. Eu realmente não consegui gostar, não, cara. É muito ruim. Viu o filme? Não vi, cara. Eu não vou ver esse filme. Eu disse, cara, você só precisa ver o filme, cara. Você não precisa ver o resto. Ah, é porque eu já tava na metade do anime que tinha saído. Eu falei, Mas, eu entendo que você não estava gostando de Fate Stay Night, mas, em geral, as pessoas passam a desgostar mais do que o normal quando passam da primeira metade do anime. Porque a segunda metade é realmente ruim. Eu sei por quê. É horroroso, mas eu sei por quê. Depois que se descobre que a mina não é a Jonah Dark, e sim o Rei Arthur, só dizendo. Eu já sabia, mas é uma merda. Só dizendo. Mas é porque você já sabia antes, cara. A gente, quando a gente não sabia, a reação... foi uma decepção. Uma decepção. Foi tipo o mago que ficou em negação até morrer, o coitado mago do Feiticeiro. Quadrinhos, eu tô lendo Miracle Man. É um quadrinho antigo que voltou agora pra Marvel. Tô lendo os quadrinhos antigos agora, bem legal. Mas não é lá essas coisas que me falaram, porque eu mostro a expectativa de destruir tudo. E falar quadrinhos? Depois pois você é. Fala. Eu li o livro do BioShock, tô lendo agora, tá bem legal. Que é aquele jogo que você achou que era... Bionic Commando? Bionic Commando, esse é aquele jogo mesmo. Tem um livro, eu vim na livraria e baixei o e-book depois, porque eu não tenho dinheiro mais, porque eu não trabalho. E conta a história de tudo, dos três jogos? Não, é do anterior ao primeiro jogo. Então... O terceiro jogo não tem muito a ver com o primeiro e o segundo. Tem uma coisinha a ver, mas... mais ou menos mundo paralelo. É, porque eu queria conhecer a história de BioShock, só que eu não quero jogar o jogo, sabe? Então... o livro é legal, cara. Eu tô gostando do livro. Mas é isso. Eu fiz bastante coisa e não fiz nada ao mesmo tempo. Eu não tô estudando. Eu sei que eu vou me arrepender no futuro, mas é isso. Então lembrando as coisas, eu queria falar dos animes, duas coisas. Um sobre o anime da temporada. O Audi No Zero deu uma melhorada, eu achei que deu uma melhorada nos últimos dois episódios. E como o cara que era não herói, mas era o cara que a gente tinha mais empatia, virou o vilão mais escroto do mundo, cara. Agora ele virou o vilãozão mesmo. O Slane é foda, cara. Ele virou, não virou tipo o Suzaku, não, né? Não, não. Ele, assim, ele continua sendo Slane, só que é, todas as atitudes que ele toma são claramente pensadas em como ele vai fazer pra criar um novo mundo pra garotazinha ficar legal. E sem a garota querer, né? É normal. É isso aí. E... continua. Tu viu até onde? Eu parei no episódio da... Ele atira no espaço. Eu desisti ali. É, ele melhora depois, cara. Ele melhora depois. Mas eu quero mais ver, cara. Tem esse episódio e tem mais dois episódios. Não, peraí. O que atira no espaço é o Ventos Espaciais, né? Não sei, cara. É que ele tá no espaço e mata o cara na Terra. Ah, não, não. Isso aí é o que vem logo depois do Ventos Espaciais. Esse episódio é ruim. O episódio depois dele é ruim. Os episódios seguintes são... Já passei dessa fase, já tô tranquilo. É porque sei lá, pô, eu vi a primeira temporada toda, cara. Eu sei, mas. Não quero, cara, eu desisto. Então, e eu queria falar, eu ia falar um pouco de Shirobako. Na verdade, ia ser a minha indicação, porque é um anime que continua incrível, na minha opinião. É, não sei se você começou a ver finalmente. Não. Mas ele continua incrível e eu vou falar um pouco dele então quando a gente falar sobre a discussão dessa semana. Então, só queria dizer que ele continua incrível. E de quadrinhos, eu li o quadrinho Quem Matou João Ninguém. Finalmente eu li esse quadrinho. É um quadrinho brasileiro, o roteiro é de dois cearenses. O desenho são de caras de vários lugares do país, inclusive cearenses. E... Cara, é bem legal, é bem interessante, é sobre um super-herói brasileiro que... É tipo um cara que morreu e que a morte decidiu dar a ele a chance de resolver um certo problema e descobrir quem foi que matou ele. Porque ele não faz ideia de quem matou. E, assim, é legal porque não é um quadrinho de super-herói propriamente dito. É um quadrinho meio que de favela, mas sem ser aquele estereótipo da favela que a gente vê em filme... Em filme brasileiro, tipo Tropa de Elite, Carandiru, Cidade de Deus, é uma coisa um pouquinho diferente. Tem essa pegada também desses filmes, mas ele dá um olhar diferente pra parada e fica bem maneiro, fica bem interessante. Apesar de que eu continuo achando que o nome de super-herói que eles criaram, mesmo que eu entenda o porquê, isso é o nome mais estúpido do mundo. Eu... Li um livro, cara, chamado 200 American Animes. Foi lançado pela editora Discovery. Acho que foi lançado no comecinho desse ano. Apesar de que, claramente, ele é uma coletânea de textos que foram lançados provavelmente em blogs da internet em 2013. Claramente, os textos são bem mais antigos do que o lançamento do livro. Tá bom. E, assim, ele fala basicamente sobre uma série de... desenhos americanos que usam a estética de anime. E eles também pegam alguns desenhos japoneses, alguns animes que vieram baseados em franquias americanas, como por exemplo Batman, The Gotham Knight, ou o anime dos X-Men, do Wolverine, aquelas bosta todas que a Madhouse fez. Apesar que eu gosto do X-Men, eu só acho uma merda do Wolverine e Homem de Ferro. E o Blade. Que absurdo, que absurdo. Meu Deus, cara. O Blade, cara, o Blade é foda pra caralho, cara. Ô, Porra, eu não entendo. Você. Tá certo. Você chegou a assistir, inclusive, algum deles completo? O que, o Blade? Algum deles, qualquer um deles. Não. Cara, o Blade é foda. Eu só vi o primeiro episódio. Mas é incrível, cara, como o pessoal da Madhouse, depois de três fracassos, conseguiram fazer uma coisa ainda pior. Não, o X-Men era zoado, cara. Eles zoaram tudo. Eu até gosto do X-Men, que é o mais que tem a ver com quadrinhos, sabe? Caralho, o ciclope do X-Men do anime é muito escroto, velho. É, não. Concordo que não é também o melhor de todos. Mas é melhor do que o Wolverine Bichone. Não, o Wolverine Bichone, puta que pariu. O Wolverine Bichone é... O Blade eu nem tentei, velho. O Blade eu desisti. Falei, deixa pra lá. Ok, e é meio estúpido a ideia do trazerem um Homem de Ferro para o Japão por motivo nenhum, sabe? E o plot é o mesmo, é basicamente o mesmo do novo filme dos Vingadores, né? Ele cria um robô que no final se joga contra ele. Porra. Não, o que eu não entendo é que tem tanto quadrinho pra adaptar e faz essas merdas, velho. Eu não entendo. Não, mano, teoricamente o Wolverine é do baseado no Wolverine. Mas não, não é. Não é, cara. Então, né? Ok, bem, ele fala sobre vários desenhos desse, ele tem uma seção sobre desenhos franceses que eu acho bem fraca. Mas o livro como um todo ele é interessante pra quem não conhece. Então, ele fala sobre os animes, os desenhos, na verdade, mais sobre desenhos americanos. Sobre Ben 10, por exemplo, que eu não assisti, mas eu sei que tem uma galera que é muito fã. Eu não. Não é que eu acho uma merda, eu só nunca tive vontade de ver. Ah, eu gosto, mas eu não sou aficionado, não. Eu vi uns episódios soltos, assim. Eu assisti. Eu vi uns episódios soltos, assim, mas pra mim não fazia muito nexo, sabe? O Mutante Rex, eu vi também alguns episódios, eu assisti mais, e eu não curto muito. Ele é tipo o que seria o sucessor do Ben 10, mas acabou não sendo. Eu gostava daquele que era um robô que se disfarçava de humano e andava com uma Dorotinha loira. Eu adorava esse desenho, velho. Esqueci o nome desse desenho. Não sei, cara. É só SPT, direto. É, não sei. Ele fala de Teen Titans, né? Claro, ele fala sobre... deixa eu ver aqui, tem um outro... Ah, os novos Thundercats, que é legal. Eu vi, não vi tudo, mas... Ele eu vi é legal. 2 episódios. Eu vi 4 episódios, cara. Na verdade, eu fiz 6 episódios. Eu tenho uma resenha sobre os 4 meus episódios no blog, no Anime Portfólio. Eu acabei não continuando, mas era legal. Eu me lembro que eu gostava bastante. Bem, e eu tô lendo agora V de Vingança. Eu nunca li V de Vingança. Eu também não, mas eu não tenho tanto problema com o filme como todo mundo tem. Mas é porque eu não li o quadrinho também. Eu nunca vi o filme, cara. Eu nunca vi nada de vez. Assim, eu ouço todo mundo falar, mas eu nunca vi vez de vez. Eu não acho o filme tão ruim, não. Mas eu vi há muito tempo o filme, eu não sei como é que tá hoje. Cara, o pior é assim, gente, que do que eu li até, do quadrinho, até agora do quadrinho, eu não sei, eu acho que eu vi 1/4 do quadrinho até agora. É. Claramente, ele foi feito. Não foi feito pra mídia cinema. Eu tenho certeza que deve ter sido uma série de restrições. Tem... Assim, muito mais do que o Watchmen, que muita gente reclama. Eu não acho o filme tão ruim. Eu concordo que tem lá esses problemas. A HQ é bem melhor. Mas, diferente do Watchmen, eu claramente vejo que esse quadrinho não foi feito pra ser adaptado. Tem slow motion, tem as paradas todas. É, pois é, slow motion é um negócio que eu acho que não combina com essa parada, sabe? E o Watchmen não devia virar cinema, devia ter virado série. Ia ser muito melhor. Da HBO, né? Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ia dar tanto mais conteúdo, mas enfim. É, não sei. Bem, eu concordo que o seriado talvez ia ser melhor mesmo. Melhor que tocar Aleluia enquanto o cara transa. Muito melhor. Tudo bem, cara. Deixa exaustão, né? É muito triste. Ok. Mas bem, foi isso. É, só lembrando que, rapidinho, eu joguei Far Cry 4 e a mesma coisa que Far Cry 3. Então, é isso. Pronto. É isso? É muito triste. Os caras cobram o preço inteiro pro jogo que é a mesma coisa do outro. Não muda nada, cara. As armas. Eu usava 4 armas no Far Cry 3, que era o arco e flecha, uma metralhadora, uma lançadora de granada e uma sniper. Far Cry 4, as mesmas armas e o mesmo tipo de tiro. Não mudou nada, cara. É muito ridículo isso. Puta que pariu. Cara, você viu aquela discussão que teve na internet sobre o cara da Ubisoft que os falou... É, falando pra não reclamar de DLC. É. O cara trabalha na Ubisoft, cara. É a mesma coisa que o pessoal da JBC ou da Panini via. Ah, não reclama da nossa tradução. Mas de incorporação faz muito sentido. Não é. Mais de incorporação, não, cara. Puta que pariu. É foda, assim, sabe? Peraí. Eu tenho mag até o Cid, não li nenhum. Mais de incorporação é o equipamento de gin, sabe? Quando o cara vira um. É sério? Isso. Caralho! Aí virou a mais de incorporação, porque é muito mais baseado no original do que a invenção de equipamento de gin. Tá bom. É isso. Não, tudo bem, eu não tenho que reclamar. Eles mudaram o nome de todos os personagens, então barra de comparação não tem nosso problema. Como assim? Simba não é Simba, é outro nome. Como assim? Sindria é outro nome. Mas que isso eu lembro não faz sentido, porque todas as histórias que vieram pra cá dos Mil e Uma Noites, Simba era Simba. O Alibaba era Alibaba. Mogiana é outro nome. É, vai mudando. Porra, cara, ainda. Pô, de certa forma, obrigado por você falar isso. Então agora eu tenho um quadrinho pra parar e parar de. Não, dá uma olhada, cara. Eu tô falando, mas é porque eu sei por cima. Mas é. Eu não apoio muito todas as mudanças que eles fazem, não. Eu acho muito gratuito, né, algumas das mudanças. Assim, algumas mudanças em outros mangás que o pessoal reclama, eu acho tranquilo, sabe? Por exemplo, o Shinigami Samar do. Doutor Morte, não, cara. Eu não apoio cara, não, isso. Cara, não. Cara, não, faz sentido. Vai, Shinigami é foda. Bota diretor Morte, aqui. Velho. Porra. Não, tá bom. Talvez diretor. Eu acho que não faz diferença, sabe? Doutor e diretor nesse caso. Mas. Porque o cara é da escola, velho. De onde vem doutor? Porra. É só um tratamento, cara. Mas o cara mais importante. Porra. Eu não sei. Podia chamar só o Dio Morte, mas. Eu faria sentido porque é tipo uma raça. Mas eu não seria um cara que iria lá no negócio da JBC criar um tópico reclamando. Não, tá bom, mudou as coisas, fazer o quê? Pois é. Então, alguma coisa? Não vamos pintar zebras aqui, por favor. Hã? Nunca viu do pintar zebras, cara? Ah, essa não é da época, não. É triste. Você fala isso sendo eu mais velho que você. Guilherme Briggs à frente de Fairy Tail. Muito bom. Saudades, Guilherme Briggs. Eu compro Fairy Tail, mas eu. Vai, eu continua. Cago pra essas piadinhas assim, sabe? O pessoal reclamando. É, gatos no body funk. É muito bom. Eu cago, sabe, pra essas piadinhas. Tem umas que eu olho assim. Não, mas no geral. Gatos body funk é foda. Mas enfim, vai. Segue frente, tá longo já. Essa semana a gente vai falar na área de discussão sobre metalinguagem na cultura visual, né? Vamos falar um pouquinho sobre obras que usam metalinguagem ou que tentam desconstruir um certo estilo literário e tal. E bem, eu vou puxar um aqui, que o Luke já me disse antes que não lembrava de muita coisa. Então, eu tinha falado um pouco no início, vou falar de novo do anime Shirobako, anime que está sendo lançado e que ele basicamente é um anime sobre fazer animes. Ele acompanha cinco garotas que eram no clube de anime nessa escola. E aí depois elas crescerem, o foco é quando elas são adultas. Cada uma, elas vão fazer alguma coisa ligada à área de anime. Com foco em uma que ela vai ser assistente de produção a princípio e depois líder de um projeto. E vai passar sobre várias etapas de como é a construção de anime hoje em dia. Fala-se também sobre como é que era no passado. Mostra-se toda a dificuldade para fazer certas coisas. E também o amor que certas pessoas têm por aquilo. E como certas pessoas só fazem por dinheiro. Ou certas pessoas fazem por reconhecimento. Mas é uma história muito legal porque ela é muito bem centrada. Ela faz referências a séries que realmente existiram. Ela tem readaptações, porque eles não têm os direitos autorais para falar exatamente quem é, mas readaptações de personagens que, na verdade, são pessoas que existem, que a gente conhece, tipo Hideaki Anno, de Evangelion e vários outros personagens da Gainax. Cara, é muito legal, é muito bem conciso e muito interessante. E eu gosto quando obras que usam metalinguagem fazem isso de um modo bem feito, sem tentar simplesmente mostrar o quão inteligente ela é, mas realmente mostrando, criando uma história em cima disso. Tem algumas obras, por exemplo, cara, uma obra que eu não gosto realmente, talvez algumas pessoas tinham, também de um mangá e anime que eu não gosto, em que a parte de metalinguagem é a única parte que presta, e ainda assim é mais ou menos, que é Bakuman. É, Bakuman é mais pro mangá mesmo. Eu não gosto do anime, mas o mangá é melhorzinho. Mas, cara, eu acho que ele tem um pequeno lado interessante sobre a construção de mangás, mas toda a história ao redor disso é uma bosta. É, a parte mais interessante era mais conversa com o produtor, com editor. Com os editores, conversa sobre como fazer uma história, como tirar notas melhores e tudo bem. Mas aí depois voltar pro romance aí que era a pior parte do. Mas é porque o foda é tudo é meio chato. Até o. Assim, a única coisa que eu achei mais ou menos engraçado foi o romancezinho do Hiromaru com o personagem lá. Mas tipo, eu não vou nem entrar num assunto machismo. Mas como é mal construído o relacionamento entre certos personagens, né? Tipo, você tem um personagem que claramente o autor adora e que ninguém gosta, que todas as mulheres querem dar pra ele. Por quê? Motivo nenhum. Ah, e próprio o que não é. Que é o. Machida. Competição com o protagonista, qual é o nome Rival. Do cara? Rival, Eiji? É, o Eiji. Ele. Eu acho ele muito exagerado. Sim. Ele consegue fazer 20 mangás ao mesmo tempo, todos com roteiro excelente, com um desenho incrível e lançar tudo semanalmente. Assim, eu não sou muito fã desse exagero, assim. E assim, não é nem. Fora o lado que a gente não gosta dos personagens e tal, fora o lado de. Eles realmente são mal construídos. Foram feitos pra tentar amarrar a história, assim, mas. Eu não consigo sentir empatia, cara. Eu não consigo sentir que. Essas pessoas seriam pessoas reais. Se fossem pessoas reais, eu tenho certeza que essas pessoas não se dariam tão bem quanto se dão na série. É, eu não sou também muito fã. Também de anime tem um hack, né? Lembra? Sim, sim. Sobre hack, que dublagem. É sobre dublagem, que era bem legal. Eu gostava. Eu gostava bastante. Tem um também de. Eu não lembro o nome, que é. Pra dublar visuais novas de. De Hentai? De Hentai. É o Koe no Shigoto. Também gostava bastante desse. Assim, mas curtinho, bem feito. O Rec, os dois, assim. Eu vi há muito tempo, mas eu gostava bastante dos dois. Assim. De anime é isso que eu lembro de metalinguagem. Tirando o Bakuman. Eu acho que. Assim, o foda é porque eu posso falar, não gosto de Bakuman, mas a metalinguagem nele até que é um ponto interessante. Na verdade, se não tivesse isso, não seria nada, né? O problema é quando o pessoal começa a basear o julgamento deles baseado no que eles viram em Bakuman. Aí é complicado. Tem muita gente que faz isso. Um que é metalinguagem, não necessariamente com relação à criação de anime, mas que tá ligado, é o próprio Inchiken e essas obras que falam sobre o público que assiste essas obras. É só a primeira parte do Genshin. Eu entendo você não gostar, mas eu acho que ele, no geral, ele é bem feito. Mas vamos falar só de Genshin, vamos não falar de Genshin 2, já que você não... É, por favor, porque então... não tem nenhum conteúdo em Genshin 2. Tá, mas bem, ele... Eu acho que ele mostra relativamente bem, ao mesmo tempo que ele é claramente tem certos exageros, como são as pessoas que consomem esse material, e eles conseguem amarrar bem a história. Em geral... Dentro de todas as coisas que eu vi de metalinguagem, anime, mangá, inclusive os que são sobre construção de dojins, construção de mangás, fora o Bakuman, né? Eu acho que eles conseguem amarrar bem, sabe? Eu gosto da metalinguagem, geralmente, nessas obras. Como eu disse, até o Bakuman, que eu falei que eu não gosto, é a única coisa que presta é a metalinguagem, na minha opinião. É, saindo de mangás, animes, um pouquinho pra quadrinhos... Esse eu tenho três personagens, que é o Homem-Animal, do Grant Morrison. Que ele quebra a quarta barreira. Que um do grande plot é que ele descobre que ele é um personagem de quadrinho. E ele vai na casa do roteirista cobrar porque ele matou a família dele, porque ele faz um monte de coisa. É bem legal. É engraçado que tem uma hora que o roteirista dá de presente pra ele de volta à família, não tem explicação. Ah, a família dele voltou porque eu quis. E voltou, tá bom. É bem divertido a história. Aparece o Grant Morrison muito esquisito num quadrinho lá. Com uma calça de justinha. Sei lá, Grant Morrison. Não sei. Tem a Mulher Hulk, do John Byrne. Ela sempre dá uma conversada com o leitor também. É legal que eu vi aqui um exemplo da primeira capa da sensacional Mulher Hulk. Aí a capa é assim, ok, essa segunda chance, ela tá segurando o quadrinho da Mulher Hulk que foi cancelado. E se você não comprar esse quadrinho dessa vez, eu vou ir aí na sua casa e rasgar todas as suas X-Men. Era bem legal a história do John Byrne. Eu dei uma lida antes de começar a ler a Mulher Hulk atual, que tá bem legal também. E tem o Deadpool, né? O Deadpool também sempre tá conversando com o leitor. E sempre tá fazendo alguma sacanagem em relação a quadrinhos, ao universo de HQs da Marvel. E apesar de eu não gostar muito do personagem, eu gosto muito dessa ideia. Tem mais algum quadrinho pra botar aí? Cara, eu não vou colocar. Eu ia falar uma biografia, mas acho que não conta. Mas sim, eu diria que uma metalinguagem, talvez pra vida, mas também pro canto de quadrinhos, tem o fracasso de público, né? Que tem um personagem lá que ele é um cara que cria quadrinhos. E é bem interessante, tipo, você falar sobre a pessoa por trás da criação de quadrinhos e como a vida dela é difícil, vamos dizer assim. Mas em geral ele é uma metalinguagem pra vida. Ele é uma história sobre a vida que tenta falar. Tenta conversar com o leitor para que ele próprio também se ponha lá. E como é que é você? Eu acho isso bem interessante, cara. Pra casa de público é uma história muito legal nesse ponto. E o Mouse também é uma metalinguagem? Não diria que ele é uma metalinguagem, não. Não? Não. Porque ele tá fazendo uma história documental, sabe? Não, talvez, né? Porque ele é um livro sobre a vida dele, entre aspas. Na verdade, mais sobre o pai dele, mas. É, talvez, mais ou menos. Acho que tem um pouquinho. Eu ia, inclusive, jogar um agora que tem um bem pouquinho, cara. O Quem Matou João Ninguém, que eu falei antes, ele tem um pouco disso, porque o João, ele era claramente um desenhista de quadrinhos. Era um cara que adorava super-heróis e que ele desenhava. Ele não desenhava quadrinhos, não vivia disso, mas ele desenhava também personagens assim. E acaba que ele vira um super-herói, então. Tenho muito da influência de como do que ele conheceu de super-heróis, mas isso é bem pouca escala dizer que tem metalinguagem aí. Tem uma cena que eu gosto da DC que é. Eu não lembro a revista, que é o Superboy Prime, na dimensão dele, ele frequentava fóruns para reclamar das revistas da DC atuais. E todo mundo xingava ele, dizendo que ninguém gostava dele. Eu não sei se você lembra qual revista que é. Mas eu gostava. Ele entra no fórum pra falar e todo mundo começa a xingar ele dizendo ninguém gosta de Superboy Prime, não sei o que. Tudo num fórum de internet conhecido. Ah, porque ninguém gosta de Superboy Prime. Ninguém gosta. Aí ele foi botando um quadrinho e botaram todo o ódio dele, assim. Você tá falando tipo a verdade. Tem também a turma da Mônica, né? Quando eles vão abraçar o Maurício de Souza por qualquer motivo. Cara, será que Inyaka Yokusu entra nessa categoria? Não sei. Acho mais... que não, cara. Mas nunca se remete a um anime. O que tem metalinguagem clara é o Ótimo. O Ótimo ele é uma desconstrução do que seriam super-heróis, né? E eu acho muito legal porque o Ótimo ele gera várias interpretações e ideias gerais sobre super-heróis. Mas independente disso, dentro do Ótimo tem várias cenas de personagens lendo quadrinhos, né? E mostrando como seria eles dentro dos quadrinhos. Inclusive a Marvel ela gosta de usar isso às vezes, né? De pegar alguns personagens dela e criar dentro do universo do personagem um quadrinho sobre o personagem. Na DC a saga atual, que é o Multiverse, ele é assim, sabia? É porque o Multiverse ele é meio complicado porque são universos paralelos. É porque é que cada universo tem uma revista em quadrinhos sobre aquele universo. Então, às vezes, pois um personagem reconhece dele porque ele é personagem de quadrinho daquele universo. Assim. É Grant Morrison me plagiando, porque na minha infância eu também pensava isso. Olha aí, Grant Morrison só pegando a lixeira do Evilard. É isso aí, né? Do mesmo jeito que ele plagiou o Alan Moore. Série de quadrinhos, eu lembro bastante de desenhos. O Pernalonga e o Patolino, quando o Patolino começa a discutir com o desenhista sobre o episódio e no final o desenhista é o Pernalonga sacaneando ele o tempo todo. Tem o Animaniacs, que o Animaniacs eles brincavam que eles estavam gravando, eles sacaneavam, falavam que a Warner só contratava eles para depois eles processarem a Warner. É bem legal. Animaniacs tinha machado. Os desenhos do Warner brincavam muito com essa pegada, assim. Acho que foi o Freakazoid também, de vez em quando, dava umas... Freakazoid, eu não lembro muito de Freakazoid, sabia? Todo mundo fala, eu não me lembro muito de Freakazoid. Freakazoid tinha umas dessas e tal, mas os Looney Tunes, realmente, de vez em quando, tinha uma esperada dessa. Na Disney, cara, eu tava tentando lembrar se na Disney tinha alguma coisa dessa, mas eu realmente não acho que não. É que eu tive muito pouco de desenho da Disney, assim, Mickey, essas coisas. Era muito mais Warner Bros. Mesmo. Caralho, cara, como assim? Você não lembra dos clássicos desenhos do Pateta explicando como não, as coisas funcionam? Eu lembro do Pateta no trânsito e tal. Até hoje eu rio muito do episódio de beisebol, cara. Eu guardo com muito carinho mais o Pernalonga e o Patrulha do que o Pato Donald e o Mickey. Eu não curto muito o Pato Donald e o Mickey, mas esses desenhos do Pateta, não os que era só uma história do Pateta qualquer, mas essa que eles explicando alguma coisa era muito boa. Um também que eu lembro clássico é sobre o do basquete. Tem também dele ser uma pessoa culta, que ele. Aí no final ele desiste, sai tudo errado. É legal. Sim. Mas de desenhos que eu lembro é isso, mais ou menos. Eu não lembro de nenhum desenho assim que fale muito sobre isso. Assim, tem uns desenhos novos que eles gostam de brincar muito em alguns episódios sobre isso. O Gumball, que eu já falei, tem vários episódios que eles brincam sobre a ideia de eles estarem dentro de um desenho e não estarem ao mesmo tempo. E como assim, o mundo deles é extremamente absurdo, e eles sabem que o mundo deles é extremamente absurdo. E em qualquer desenho as pessoas tratariam isso como uma coisa normal. Ah, é coisa desse mundo. Mas em certos momentos, coisas como dizer... É como o cara perguntar o irmão dele, que acha, né? Dizer, tipo... mas... Isso que você tá pensando é uma coisa impossível. Aí o Gumball retorna falando, tipo... Ah, mas você é um peixe com pernas, então foda-se. Então ele brinca muito com o universo dele dentro do universo e como as pessoas veem aquele universo. Eu acho que... O Bob Esponja também tem um pouquinho disso, cara. Embora eu não sei. Bob Esponja é muito maluco. Tem algumas coisas. Só que o Bob Esponja tem esse lado. É loucura. É loucura, né? De desenho, série de desenho indo pra filme? Eu só ia falar do Loon, que talvez você não queira falar, mas faz sentido que é uma desconstrução. É só uma questão não da metalinguagem, mas da desconstrução do gênero que é o Powerpuff Girls. Que as meninas super poderosas. Depois eu ler, inclusive, esse livro que eu tava dizendo sobre o. Mas o Z, que você tá falando que eu não queira falar. Não, nesse livro ele fala do Z, mas ele fala do Powerpuff Girls. E o Powerpuff Girls, ele foi criado, a concepção dele, os criadores deles criaram dele pra ser uma grande zoação comum dos super-heróis. E se você ver por esse lado, faz bastante sentido. Faz inclusive ele parecer melhor. É um negócio muito do episódio que é todo musical, que foi banido no Brasil, mas é muito da hora. Mas foi banido no Brasil porque elas faziam o pacto com o demônio pra perder os poderes. Que coisa. Mas, inclusive, você tá. Agora, não. O episódio não, que você fala sempre do. Do palhaço. Do palhaço, né? Do. Como é? Que é um absurdo. Amor, palhaço arco-íris. É. O amor faz o mundo andar. É que ele é uma desconstrução no sentido de que as pessoas estão fazendo tudo aquilo pra mostrar como o cara não deve seguir o lado do mal e não sei o quê. E no final, ela simplesmente tá com uma porrada nele, né? E joga na cadeia. Que é algo que, tipo, um super-herói normal, teoricamente, não faria. Tipo, o Justiceiro faria, mas... sabe? Agora me explica a metalinguagem do demônio travesti. Não, isso não é metalinguagem, é desconstrução. Não é metalinguagem, é desconstrução. Aquele demônio me ofende pra caralho, velho. É muito errado. Mas enfim, saindo dos desenhos, o único filme que eu me lembrei mesmo é o Trovão Tropical. Que é muito bom. Que tem o melhor personagem negro de todos os tempos. Tem o meme de agora, né, que é Never Go Full Retard, né? Que nunca vá totalmente retardado. É muito bom, velho. O Trovão Tropical, que era pra ser um filme de Segunda Guerra. Eles jogam eles no meio da selva, onde tá tendo um combate lá com os pessoal lá. E o diretor morre no meio do caminho, e eles acham que ainda é tudo efeito especial. É um filme sobre fazer filme. É muito bom. É muito da hora. Eu sempre dou risada quando o diretor explode e o cara fica brincando com a cabeça do diretor, passa a língua nas tripas. Então, é muito horrível. Assim. É um filme do Ben Stiller que é bom, cara. É incrível. Cara, eu já disse. O Ben Stiller tem alguns filmes que são bons, cara. Você é que... Fica pensando aí, não, não. Cara, o Adam Sandler tem mais filmes bons que o Beijo. Não, não tem, cara. Não tem, de jeito nenhum. Não, não. Que informação ridícula é essa, cara? Ó, mas sabe citar... o que é mais legal desse filme? Que você não falou de metalinguagem? Além de ser um filme sobre fazer filmes, dentro dele, no começo do filme, ele tem vários trailers de filmes feitos. Ah, é, pode tempo. Crer. Que é muito que foda, é muito... tipo, tem o trailer do o filme do Robert Downey Jr. com o Shia LaBeouf, em que Shia LaBeouf não, com o Tobey Maguire, em que eles são dois seminaristas e que ou são homossexuais. É muito tosco, cara, a cena, sabe? Tipo, o Tobey Maguire pegando assim no terço do cara, e o cara, e ele tipo, fazendo como se estivesse gozando. É muito foda. É, muito bom. Eu gosto desse filme demais, cara. Eu gosto muito desse filme. Cara, você falando nisso aí, você me fez lembrar um vídeo que eu vi do pessoal do Screen Junkies, que é o pessoal que faz o Honest Trailers, que eles lançaram, acho que foi essa semana, que é o Fake Movies in Movies, que é uma coletânea de filmes falsos, que existem dentro desses filmes falsos. Inclusive tem esses filmes que eu falei. É, aliás, falando nesses filmes, só queria lembrar de mais um, que é o do Ben Stiller, que vai até o 6, né, que estão o... que ele vai explodir, tipo, o filme vai aumentando em coisas que ele vai explodindo, até que no final chega a tentar fazer o reverter, né, todo o filme tá explodindo coisas, aí vai pra Sibéria com dois bebês. É muito foda. Cara, puta, não entendi nada agora. Tudo bem. Não entendi nada que aconteceu aí no filme, mas tudo bem. Beleza, foi, terminou com dois bebês na Sibéria, tá bom. Não, ué, mas isso eu posso terminar, é isso. O filme é isso. Aquele filme do Jim Carrey cabe como metalinguagem? Uau. Ele nasceu e virou reality show Truman? Eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma metalinguagem novamente sobre a vida, né, em geral, mas ele é um filme sobre reality shows, que você questiona o reality show numa época em que não existia muitos filmes assim, e que meio que hoje que tá voltando a se questionar isso, né? O próprio Black Mirror, né, questiona isso. É, tem um episódio sobre espaço. Isso. Black Mirror, inclusive, né, tem bastante metalinguagem, pode dizer. Tem muito. Mas eu vou deixar no post esse vídeo, depois você dá uma olhada, Luke, você vai achar foda. Eu gosto muito do vídeo deles, que é eles do Oscar, que é muito engraçado. Que eles fazem as categorias deles, são categorias mó zoadas, assim, não dá. Mas bem, outro filme que tem é um filme clássico do Schwarzenegger, do Lies. Puta, não, cara. Também é um filme dentro de um filme que ninguém sabe se é realmente um filme. Não. Que é isso, cara? Filmão, cara, que é isso? Eu gosto bastante, mas eu acho uma forçação esse filme inacreditável, velho. Sim, né? Porra. A Jamie Lee Curtis dançando lá e não sei o que, eu não sei. Eu gosto desse filme, mas eu não gosto tanto assim, não, cara. Bem, o outro que a gente falou hoje foi o Birdman. Birdman, cara. É o Birdman, que é sobre uma peça de teatro. Não é sobre uma peça de teatro. O filme não é sobre uma peça de teatro. Ah, eu sei, mas a metalinguagem é sobre isso. Na verdade, não, mas não é uma metalinguagem sobre a peça de teatro. É um filme sobre a carreira de um cara, que era um ator famoso por filmes de super-heróis, e que não era... Ele meio que não era reconhecido como um grande ator, ele era o ator daquele super-herói. É tipo pra mim quando eu falo que um personagem é... o ator é o nome do personagem, que eu nunca lembro ele. Tipo McLovin. Mas o interessante desse filme é que não é uma metalinguagem necessariamente, por causa que o filme tenta ser uma metalinguagem também, mas por causa que o ator sendo o Michael Keaton é uma metalinguagem com a vida do Michael Keaton. Eu não sei. É, claramente, cara. Eu não sei. Eu não acho tão forte assim, não. Eu não acho que o Michael Keaton era tão triste assim, não, cara. Não, esse assim, Michael Keaton, pra mim, inclusive, na infância, ele era muito mais lembrado, não tanto quanto pelo Batman, mas pelo Beetlejuice. E tem outros filmes que ele fez. Eu nunca parei pra ele e falei, ah, esse cara é o Batman. Nunca foi pra mim. Mas por algum motivo, nos últimos 10 anos, houve muito rebuliço sobre a questão do Batman. E principalmente talvez com a volta do Batman, do Nolan e tal. Essa questão de, ah, temos o Batman antigo. Ah, era o Michael Keaton, cara. Mas teve outros Batman, né? Tipo, é o Michael Keaton, porra, e tal. E ficou muito esse reflexo de que o Michael Keaton era um Batman e que meio que depois dali ele não fez nada muito importante, embora ele tenha feito bons filmes. É meio que um estigma desse pessoal da cultura. Desse pessoal novo, né? Criado com leite pro cupê, não sei o quê. Alvo Maltino. Continua. Não, e é isso. É outro filme que eu lembrei aqui que ganhou o Oscar. O Artista. Artista? Que é chato pra caralho, mas. Tão chato. Mas ele, tal como outro filme que tava concorrendo no mesmo ano, que eu achava muito melhor, que era A Invenção de Hugo Cabret. E deram filmes sobre, de certa forma, um pouco sobre a história do cinema, e que claramente eram feitos para os cineastas gostarem, né? Então, você tem não, essa... Não, pra Hollywood gostar, mas eu não gostei. Assim, eu gosto dos dois filmes, do Artista e do Hugo Cabret. Eu gosto mais do Hugo Cabret, mas eu entendo o que você está falando. Mas sim, tem uma metalinguagem, né? É, nesse caso, eu acho que há uma forçação de barra meio grande mesmo, sabe? De certa forma, qualquer filme meio que documental, não sendo documentário, mas filme tipo Teoria de Tudo que eu falei, é uma metalinguagem entre aspas. Mas você pensou em algum outro, assim? Não sei, eu não sei se alguns que eu penso, tipo Bruxa de Blair, é alguma metalinguagem, não sei. Não. Que é um não, filme dentro do filme, não sei. Não, eu diria que não. É porque não se sei. For considerar assim, então todo monocometer é uma metalinguagem. Eu não consigo achar isso. É só um estilo diferente de filmagem. Então é isso que eu tenho. Eu tive até bastante, porque eu achei que ia ter menos. Não sei. Eu não tinha pensado nenhum, então não posso dizer que, eu não lembro agora. Provavelmente tem mais, mas eu não sei. Tem pronto um que talvez seja uma metalinguagem com a infância, é o filme do Lego. Eu acho. Mas é, cara, porque assim, ele é um filme que ele te joga. 80% do filme é uma animação feita em Lego e tal. Depois você descobre que ele é uma animação feita em Lego, mas ele é muito mais do que só uma animação feita em Lego. Ou ele, talvez não muito spoiler, mais, né? Ele spoiler. É outra coisa, não é só isso. Spoiler, o quê? Spoiler? Calma aí. Será que eu devo... que spoiler mesmo? É spoiler, cara. Então eu vou ter que cortar, falar do livro do filme do Lego. Só fala que é... Não, só fala é o Lego, tem um negócio. Então tá, tem um filme do Lego também, que pra quem não viu vai ter que assistir pra entender, senão vou contar um spoiler. Absurdo. Absurdo do filme, talvez, né? Eu não sei, cara, se tem algum outro assim... Cara, tinha um de animação, só que eu não consigo lembrar. Bem, tem uns filmes. A gente falou dos filmes que tem com cinema, tem muito filme baseado em cinema. Um que eu lembrei só foi o Cinema Paradiso, também, clássico. Que provavelmente muita gente viu na escola. Eu não vi. É um filme interessante, mas não sei se tu vai gostar hoje em dia. Mas eu acho legal, cara. E o filme cearense, né? Assim, que tá no Brasil, que é o Cine Hollywood. Eu lembrei, claro. Nossa, tu assistiu o Cine Hollywood? Chegou a assistir? Provavelmente ele já assistiu. Não. Passou no Sul, então. Tô sabendo disso. Tenta pegar depois, cara. É o primeiro filme, segundo o que o diretor fala, né? É o primeiro filme brasileiro com legendas em português, porque os caras não falam português, falam cearenseis. Então. Tem várias expressões que com certeza o pessoal do Sul não vai entender o que significa, então ele tem legendas. E bem, eu não tô lembrando agora, mas em geral, cara, agora que a gente tava pensando, talvez porque a gente tem que lembrar mais dos bons filmes. Mas eu gosto de quando o pessoal usa essa ideia da metalinguagem dentro do cinema, dentro dos quadrinhos também e tal. Eu acho que é uma coisa que ainda pode ser explorada, que se for bem feito. Ele dá histórias muito interessantes. Mas eu tenho certeza, a gente não citou, porque a gente não lembrou, que em alguns casos o pessoal tenta fazer de uma forma que... Bem, é forçado, né? Eu não sei. Em geral, eu gosto de metalinguagem quando ela é empregada no cinema, em seriados, em animes, animações americanas, geralmente eu curto. Falando em animações, eu só lembrei que o Family Guy também tem muito... E os Simpsons de vez em quando também tem. É que o Family Guy é só isso. É que o Family Guy é só referências, né? Então, além das referências, tem a metalinguagem e tal. Só que, pois é, o Family Guy é uma série que eu não gosto, mas não é por causa das referências. Na verdade, se não existisse as referências, não fazia sentido ela existir, né? É só essa porra. Bem, então é isso. Vamos então para as indicações da semana. Eu recomendo Novos Vingadores. Então, pro pessoal que quer ficar inteirado aí na Marvel e quer ver a próxima grande saga, né? É muito bom começar pelos Novos Vingadores, que é desde a Marvel Now, acho que uns 2 anos atrás, não lembro. Que começou a história que vai culminar agora no universo Marvel com os Secret Wars, que é basicamente a história dos Illuminati, que é um grupo da Marvel feito pelas maiores mentes, que são mais ou menos um plano de backup do universo para problemas que vão acontecer ainda no futuro. E eles descobrem que os mundos, os universos estão colidindo um com o outro, e quando eles colidem, os dois universos somem. Então eles têm que fazer uma decisão, que é, eles vão ter que evitar isso, ou no final das contas vão ter que matar um universo. É muito boa, é muito bem escrita, é pelo Ben Hickman, alguma coisa assim. Isso claramente tem cara de reboot. Então, eu não sei se vai ser um reboot tipo da DC, que dois quadrinhos, todo mundo esqueceu o que aconteceu. Isso é o que tá saindo agora? É. É o que tá saindo agora. Cara, existe uma teoria, e eu tô começando a acreditar que é a verdade, que isso vai culminar num novo crossover. Então, vai ser basicamente um monte de revistas antigas vão ser distribuídas em várias partes do Battleworld, né? Que é, por exemplo, a Planet Hulk, que é o marco do Hulk no espaço lá. Ele vai ter um espaço num planeta lá que vai misturar todo mundo. Vai ter o universo Ultimate, vai ter o universo tradicional e tudo mais. Mas não tô falando dessa parte dessa revista que é atualmente, tô falando mais do começo. É muito boa, um plot que você vê os personagens fazendo merda, cara. Eles fazem merda uma atrás da outra pra tentar achar uma solução pra não matar pessoas. Mas no final, eles matam as pessoas. É muito da hora. E aí, tipo, eles vão e aparecem em vários universos diferentes. Por exemplo, tem o universo da DC na Marvel. E eles matam lá o Superman, matam o Batman, é uma beleza. Mas enfim, eu não vejo o pessoal reclamando que é a mesma coisa que não sei o quê. Mas cara, tá muito divertido toda essa introdução pra Secret Wars. Eu tô me divertindo muito, tô gostando muito da revista e eu tô animado com essa mega saga. Diferente das outras que eu tava desanimado, essa aí vai ser um massa véio tão absurdo, cara, que vai ser legal, vai ser da hora. Como bom Marvete que sou, eu tô chorando sangue. Mas enfim, é isso. Novos Vingadores, peguem desde o começo que pra entender a mega saga atual, assim, que vocês não vão se arrepender. Falando em Vingadores, Evilásio, rapidinho. Mas bem, eu volto tudo que você falou, só corrobora pra teoria que provavelmente vai ser um novo crossover, vai terminar no novo crossover. Pra mim é que eles falaram, eles vão acabar com os universos, mais ou menos, vão mesclar. Deve ser uma espécie de reboot, mas eu não acho que não vai ser tão forte quanto o da DC, que eles... Mas você não entendeu o que eu cronologia. Falei do crossover? Entendi. Entendeu? Mas é só falando dos Vingadores, que a gente acabou não comentando no começo. Você viu o trailer dos Vingadores? Sim, eu vi que muita gente ficou empolvorosa no sentido absurdo. Eu vou chorar. Ele é claramente um filme um trailer nolaniano, né? Que explica tudo de tudo. Se você não entendeu ainda a história, seu burro. Não, é porque basicamente, pessoal, no primeiro trailer o pessoal ficou reclamando que não tinha acontecido nada, não tinha explicado nada. Agora eles explicaram a história, né? Agora eles explicaram como se você fosse um burro, um idiota que não entendeu nada, né? Eu tenho certeza que eu vou chorar nesse filme de novo. Mas foi bom, o trailer foi legal, aquela cena. Puta que cena massa velha. A cena splash page do todo mundo na mesma. Foi incrível. incrível, velho. Eu vou chorar. Ideia do caralho, cara. Eu tenho pena do Gavião Arqueiro, né? Porque coitado do joelho do Gavião Arqueiro e do, da Viúva Negra, que eles vão se fuder, velho. Que eles pularam de um carro em movimento explodindo. Bem, e agora eu quero saber uma coisa que você sempre disse que era verdade, né? Que vai ter mesmo o romance da Viúva Negra com o Hulk. Não vai, cara. Não vai ter, velho. Aquilo é a imaginação do cara, velho. Cara, eu quero ver. Eu caso 10 aqui do chão. Você chegar aqui, como sempre. Eu sempre disse que ia ter. Não tem, cara. Não faz sentido. Senão a Viúva Negra é mais rodada do universo Marvel. Que ela quase deu pro Homem de Ferro, quase deu pro Steve Rogers, agora vai quase dar pro Hulk. Não, velho. Não. Não tem romance, para com essa porra. Tá bom. Eu aposto que é tudo na cabeça do Hulk, velho. É tudo ele imaginando isso. Ele vai ver que ela não gosta dele, vai ficar puto, vai dar merda e vai começar. Vai ser expulso pro outro planeta e vai começar o planeta Hulk. Porra, ia ser louco, hein? Ia ser muito louco. Mas enfim, o treino dos Vingadores, eu tenho certeza absoluta que eu vou chorar nesse filme. Eu vou vibrar no cinema. Agora tem um negócio que eu não gostei, assim, em geral. Fora esse lance, né, da burrice e tal, mas a questão de, tipo, diferente do trailer do primeiro Vingadores, achei que esse trailer mostrou muito da história. Ah, eu não ao sei, ponto porque... de que, assim, eu tenho grandes esperanças desse filme. Mas existe também aquelas possibilidades que essas sejam as cenas mais legais do filme. Não, cara, tem toda a parte do Von Stroker que não apareceu. Pois é. Tem toda a parte da... Porque, não apareceu, por exemplo, Visão, né? Apareceu Visão. É o Visão. Eu não sou muito fã do Visão, mas é o Visão. É legal que o pôster dos Vingadores tenta enganar mais ou menos assim o público leigo, mas... É muito claro, tipo, tem vários robôs lá voando e tem um com capa. Quem será ele? Porra, velho, capa é muito clássico. É muito da hora. Robô com capa, cara, tipo... Robô verde e amarelo, cara. É. Verde, amarelo e vermelho, porra. Como assim, não tem como, cara? Achar. É porque do jeito que tava no posto, não dava nem pra... Mas dava pra ver que tinha alguma coisa diferente além da capa, mas claramente você... Assim, eu via logo de cara, tipo, como tem capa? Como assim? Porra, o Tron tá de touca lá no trono, velho. Então, vai saber. Por que ele tá de touca, eu não entendi, mas tudo bem. É Marvel. Mas ele ser o vilão, ele tem que ter uma característica diferente de outro robô. Ele já tá sentado no trono, velho. Ele não precisa de mais nada. Tá bom. Mas aí, eu quero, por exemplo, não tem a parte do Von Stroker, não tem a parte do porquê os gêmeos estão com o Tron, né? Não tem porquê os gêmeos saíram do lado do Tron. Só acho que a porradaria final ficou meio parecida com a porradaria final do primeiro filme. A única coisa que eu achei... No final vai tudo ter uma rodinha deles enfrentando uma horda de inimigos pra no final enfrentar um vilão maior, não sei. Eu tô curioso só pra um negócio com relação a esses gêmeos, que é só... Como é que foi a parada de eles saírem de perto da Hydra? E como a Hydra vai entrar nesse filme? Vai ser tudo no começo, provavelmente. Mas eu tô animado. Eu acho que não mostrou tanta coisa, não. Acho que deu aquela... Pareceu que... Isso me preocupa um pouco, sabe? Vamos supor que tem, tipo, 30 minutos de filme que seria a briga deles contra a Hydra e tal. Tipo, tem um grande clímax e tal. E a história nem começou ainda. É porque, mais ou menos, você lembra dos últimos trailers dos filmes da Marvel? Eles não mostram quase nada e parece que mostrou muita coisa. Então, não sei. Mas esse foi demais. Eu não sei, eu tenho boas experiências sobre o filme. Então... E fora que tem a splash page lá com todo mundo pulando e foi lindo. Eu chorei. Eu tenho que torcer pra esse filme ser legal, cara, porque os outros filmes da Marvel eu não acho que vão ser. Então... Que Homem-Formiga, porra! Homem-Formiga, caralho, aquele filho é uma merda! Eu fico muito triste que o Hank Pym é um cara tão merda nas HQs, mas a única coisa que ele tinha feito boa era ter feito o Tron. E agora tiraram até isso do Hank Pym, a única coisa interessante que ele tinha. Então, coitado da Homem-Formiga. É o que tem. É o que tem pra hoje. Mas enfim, é isso. Novos Vingadores, HQ pra você se preparar pra nova Mega Saga, que começa em dois meses. Acho que começa em maio. Eu acho que é mais ou menos a mesma época, culpa disso. Que é a mesma coisa. Que eu tô falando, cara. Vai dar crossover essa merda. Vai ser crossover. Não, mas o engraçado, cara, é que isso é ano de planejamento. Como é que teve uma coincidência tão grande, né, cara? Como é coincidência, cara? Eu não sei, cara. Não é possível que tenha tanta cara de pau. Como é coincidência, cara? É muita cara de pau, cara. Não é possível. É muito claro. Se você tá vendo um pouco que você estiver lendo do Multiverso, você vê que já apareceram personagens da Marvel lá também. Não, o primeiro HQ é do Multiverso é o pessoal da Marvel morrendo. Então... Eu não sei, cara. Eu não sei quem tá copiando quem, mas... Eles não estão copiando, eles fizeram o planejamento juntos. Então... Ah, não, porque pra mim o da Marvel tá indo até 2 anos atrás, da revista que eu te falei. O da DC foi agora, então não sei. É estranho. Okay. Bem, só perguntar qual a nota. A nota pra nós Vingadores é 3,5. Eu indico Kingsman, Serviço Secreto. Então, lançaram um filme que saiu essa semana nos cinemas, baseado num HQ que eu nunca li, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. E a Panini agora vai lançá-la em formato especial, claro, óbvio. Custou R$200 o formato. Mas, cara, é um filme sobre espiões, né? Que tem o Colin Firth como o... Não o principal, mas um dos principais de todos. Ele é o que é mais vendido do trailer, né? Mais mostrado no trailer. Tem o Samuel Jackson Leleque. E, cara, pois é, tem o Samuel Jackson como vilão. E Leleque. É muito legal, porque o Samuel Jackson, ele fica tentando parecer fanho. É muito tosco, mas é muito incrível, cara. É muito foda. Esse filme, cara, é um filme... Samuel Jackson com um boné laranja, velho. Esse filme é um filme... Como é que eu posso dizer? É um filme mainstream trash. É muito foda, cara. Cara, tem uma cena, cara. É basicamente, vamos falar assim, tem uma cena em que de explodir cabeças, literalmente. É muito foda. Cara, eu acho que é o filme mainstream mais sangrento que eu vi na minha vida. Eu achei interessante toda a parte que do trailer mostra, do treinamento e tal. Os gadgets são muito legais, o treinamento é muito legal. Os gadgets, porra, aquele guarda-chuva é foda que mostra no trailer, mas tem outros gadgets tão incríveis, tão interessantes. A história é a seguinte, tem um personagem do Colin Firth, né, que ele é um dos Kingsman, e ele tinha treinado o pai do garoto que é o protagonista, e infelizmente o pai desse garoto morreu na última fase do treinamento. E o Colin Firth, que gostava, né, do cara e tal, ele foi tentar dar condolências à família e tal, e deu para o filho dele. Ele tentou entregar para a mulher, mas a mulher não quis, então ele entregou para o filho dele um negocinho que tem um número que, se ele ligasse, o Colin Firth iria ajudá-lo em qualquer coisa que o garoto pedisse. Então, anos depois, uma série de tretas que eu não vou explicar. E o garoto liga e o Colin Firth vai lá e ajuda ele. E acaba que no final um novo Kingsman faleceu e ele vai ter um novo recrutamento de Kingsman. Então vai ter um grande treinamento que, na verdade, é uma prova para ver quem vai ser o novo agente lá. E esse garoto acaba sendo o cara que vai ser indicado pelo Colin Firth. Enquanto isso, o Samuel Jackson, ele é um grande... Leleque. É um cara de boné pra caralho. É porque esse boné laranja dele me incomoda de uma maneira. Mas, cara, é pra ser tosco, sabe? Tipo, a grande. Como é que diz? A garota que protegemos, assim, a segurança. Não pode dizer que o interesse amoroso desse é uma garota que não tem perna, que tem lâminas que cortam os caras no meio. Cara, a primeira cena em que ela corta o cara e o cara se parte dos dois é muito foda. Justo. Então, Samuel Jackson, ele é um cara rico e fez muitas coisas pra tentar salvar o mundo, até que ele chegou ao ponto de descobrir que, no final, o melhor era ser vilão. E eu não vou explicar mais do que isso. E bem, o pessoal dos Kingsman vão ter que deter o Samuel Jackson e seu plano de... Seu plano que vai mudar toda a cara do mundo, vamos dizer assim. Todos vão virar Lelex. Não, cara, é muito mais legal. É muito mais legal. Olha, qualquer coisa mais legal que isso que eu falei, mas tudo bem. Bem, é muito. Tem coisas tosquíssimas. Isso é tão divertido, é tão foda, assim. É muito. Eu não esperava, sabe? Eu esperava que o filme fosse legal, mas eu nunca esperei o filme fosse do jeito que é. E é de explodir cabeças o quanto de violência tem nesse filme, não faz menor sentido, mas ela está lá. Sabe? É PG-13? Eu acho que se for, cara, tem alguma coisa. Porque ele sempre teve uma coisa pra adolescente, pra. Pois é, ele não é vendido como um filme violento, ele é vendido como um filme super-herói com gadgets e brinquedinhos e coisas do tipo. É, tipo aquele filme que... Porém... Herói Juventude... É, Agente da Juventude, lá, esqueci o nome do filho da puta. Tá, também não vou lembrar lá, não. Ou Agente 86, tá não? Não, é do garoto que tava no colégio. Não lembro. Era um agente que tava no colégio, não lembro. Ok. Mas... É um filme puta violento. É um filme que morre muita gente, assim. É, se tivesse o contador do Top Gang, talvez ele estivesse no nível do Top Gang. Tem uma cena com o Colin Firth que, puta, cara, que cena do caralho. Que cena foda. Foda, mas foda demais. Quem diria, né? O Colin Firth é um ator muito bom, cara. Mas quem diria que o Colin Firth seria um grande ator de ação? Então. É, pois é. O cara que era gago ia ser isso. Mas eu gosto muito dele, cara. Ele tá em vários filmes que eu vi depois. São interessantes. Outro filme de espião que eu vi logo depois, que é o Espião que Sabia Demais, que é com o nosso Overgrator favorito, né? Grande Comissário Gordon. Ah, pensei que era o Nicolas Cage, me assustei. Eu falei, caralho, não conheço O Nicolas Cage. Ele tá muito assim. Eu tô falando de Overrated favorito. É claro que eu estou falando do nosso querido Comissário Gordon. Que você sabe que eu errei o nome, porque se eu esqueci o nome, senão eu não tava falando o nome do personagem dele. Né? Então, é, próximo Birdman com ele. Né? Como é o nome, porra? Você acha que eu sei? Eu não lembro. Caralho, cara, tá bom. Esqueci. Mas bem, ele tá no Planeta dos Macacos aí, ele é o grande do... É, todo mundo sabe o que a gente tá falando, pelo amor de Deus. Tá bom, então pronto. É foda. Esse filme é foda. E, cara, eu fiquei impressionado. Assim, eu fui pro cinema, eu não fazia a mínima ideia do que eu tava vendo. Quando eu tava vendo, eu não fazia a ideia do que eu tava vendo, cara. Eu não sabia assim, se era tipo um James Bond com um Top Gang ou um Agente 86 com um Exterminador do Futuro. Eu não fazia ideia do que tava acontecendo ali, cara. Não sei, cara, muito foda. Muito, muito, muito foda. Eu vou ver esse filme. É quinta-feira, eu não tenho aula na faculdade, eu tô marcando. Agora lembre-se disso, ele é um filme que claramente tem coisas que você trash e faz todo sentido. E é muito divertido, cara. Não, pelo trailer eu já vi que essa cena. É porque realmente não tem mais nada pra ver no meu cinema, cara. Mas 50 Tons de Cinza tá ainda no cinema. É muito divertido, cara. É sério, assim. Eu juro que eu não esperava nem metade do quanto esse filme me divertiu. E é muito bom. Muito, muito bom. O que eu posso dizer, cara? É nota 5. É nota 5. 5 baixos da foda. É um filme foda demais. É muito bom, cara. Eu não me divertia tanto desde o Círculo de Fogo. Então é muito foda. Fica aí a dica. Então, Kingsman Serviço Secreto, assistam. Que é um filme que com certeza vocês não esperavam. Então, vamos às considerações finais, caro Luke Lucas. O que você quer falar aí? Novos comentários interessantes no seu blog? Então, saiu o meu post do Bleach, né? Já tem 41 comentários. Você fez um post sobre Bleach? Falei sobre o capítulo de Bleach. É sempre interessante quando você fala sobre capítulos, assim. Não, eu falei... Era comentando Bleach 617, embaixo tá um bom exemplo do porquê eu não gostava de Bleach faz alguns anos, né? E aí o cara reclama que eu falei do ritmo do mangá nos últimos anos e não do capítulo. É, tá bom. Beleza. Aí tem, nesse post tem um monte de gente reclamando que... Ah, mas Bleach não é pra ler semanalmente, é pra ler volumes e você não pode reclamar disso. Ou gente falando que eu não entendo Bleach e é por isso que eu não gosto. Toda vez que alguém fala, tipo, você não entende esse negócio, eu fico, como assim, cara? Eu não entendi. Eu não entendi como você acha que tem algo de interessante pra entender aqui. É, tem gente que comenta que Naruto é melhor. Tem gente que Naruto é melhor. Que Bleach é melhor. Aí tem a gente que comenta sobre Naruto e One Piece serem piores que Bleach. É esse tipo de gente que tá no meu texto lá, mas o... Mas é engraçado, tem gente que fala que eu sou burro por não entender Bleach. É isso, eu não entendo Bleach, gente. Eu não sei. E teve gente que falou que os arcos dos Vizards eram tão diferentes que o pessoal da Jump não gostou. Era muito diferente. Era tão diferente que o pessoal da Jump não gostou. É, por isso que o mangá caiu na votação da semana. Porque o arco do Vizard era muito diferente. É isso. Mas é isso, acesso do Shunan, Shiva de Nankin. E leia mais comentários com eles lá. Não lê o post, vai direto pra baixo e vê os comentários. É, então, eu não tenho muitas considerações finais pra falar, mas seguindo uma regra que há muito tempo eu não faço, né? Eu queria ler algumas... Alguns dos termos de busca que chegaram no post. Tem muita coisa não, tem só algumas coisas interessantes. Ó, esse aqui eu vou passar pra você ver como o cara escreveu, foi sensacional. E o cara chegou lá procurando uma coisa que tem até a ver com o Block, que são os maioria animes do mundo. Maioria? Ele é fã, coitado. Usou, coitado. Tudo bem. É, também símbolos de grupos em anime. Não sei. Ok. Esse aqui, cara, eu realmente não entendo porque o cara chegou lá no blog. Eu vou colocar aqui. Eu acho que ele transcreveu um poema. Que ele chegou lá no blog dizendo: a questão era tão aflitiva como urgente que o inquilino sentia-se entre a espada e a... E a o quê? Agora eu tô curioso. Pelo amor de Deus, eu vou pesquisar isso no Google. Cara, como assim, cara? Eu preciso saber, mano. Pesquisar com Bing aí. É, esse aqui, eu acho que o cara quis dizer uma coisa, mas ele disse outra. É, no meu blog tem uma lista de animes que foram exibidos no Brasil, né? Só que o cara escreveu assim: animes que passarão no Brasil. Eu não tô falando. Você não tem essa lista, cara? Que absurdo. Você tem que saber que animes que passarão no Brasil. Eu não tenho, cara. Eu não tenho essa bola de cristal, cara. Vamos botar lá, Hajime no Ippo vai passar no Brasil um dia. É, tem um cara que chegou lá perguntando: o que os filmes de Dragon Ball Z têm a ver com as séries passadas na TV? Tudo. Eu não sei, eu quero responder pra esse cara. Download Sonic vs Sakura Ninjas. Olha aí. Que legal. Cara, tem outros termos aqui que eu não consigo entender e eu não acho que vale a pena passar. Gatas dos animes wallpaper capas. É procurar mulher, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não. Anime personagem que vira raposa. Aquela coisa de sempre e tal. É... Uma nua pelada, pornô. Gakyu roteia explicação em enciclopédia. Ok. Tá bom. Mas nenhuma passa do Shunan que o cara queria perguntar qual que era o pinto maior, do Vegeta ou do Goku. Que deve ter algum termo no mangá que mostra qual é o pinto maior. E essa aqui, talvez o Luke consiga responder pro cara, é... Vilões que mudaram de lado nos mangás. Olha, eu não sei se ele tá falando sobre mangás espelhados ou... Ou mangá de trap. Ou talvez mangá de trap, eu não sei. É complicado. Bem, então é isso. Não tenho muito mais o que falar. Obrigado, ouvintes. Tá grande pra caralho essa edição. Mas é isso mesmo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.